O olho de Deus. Qual é o olho de Deus, Bimala? Ah, é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 21. Ei, mas o olho de Deus só tem um? Ah, todos os olhos são de Deus. É, isso está falado na forma universal, capítulo 11 do Gita, né, Bimala? Ah, mas esse não é o ponto. Aqui está se falando de um olho, não de todos. Bom, todos os olhos são de Deus, inclusive esse que nós estamos usando agora no momento, né? Mas vai se falar especificamente de um deles, um olho que está no capítulo 10. Mas o olho de Deus está em todos os lugares, Bimala. Ah, mas esse é especial, um dos olhos especiais está no capítulo 10. Tá bom, sim senhora, já entendi, capítulo 10. Temos aniversário, bom, e você que não tem o Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha você encontra de graça para ler na tela ou baixar. É, temos aniversário, vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Combinado? Então está combinado. Então vamos ver o olho de Deus, com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá, vamos tentar cantar o mantra 21 do capítulo 10. Adityanam. Deixa eu tomar um pouco d'água, engraxar a garganta. Agora vai errar de novo. Adityanam aham Vishnu Jyotisham Ravirashum Anshuman. Vou repetir. Jyotisham Ravir Anshuman Maritir Marutam Asmi Nashatranam Maham Shashi. Tradução palavra por palavra. Adityanam dos Adityas. Aham, eu sou. Vishnu, o Senhor Supremo. Diot, Jyotisham, agora consegui, Bimala. É, quem sabe erra ao vivo. E quem não sabe também. Jyotisham, de todos os corpos luminosos. Bravi, o sol. Anshuman, radiante. Marichi, Marichi. Marutam, dos marutas. Asmi, eu sou. Nakshatranam, das estrelas. Aham, eu sou. Shashi, a lua. O maluco beleza viajou nesse verso, hein, Bimala? Tradução completa dos Adityas, eu sou Vishnu. Das luzes, eu sou o sol radiante. Dos marutas, eu sou Marichi. E entre as estrelas, eu sou a lua. Eu sou a luz das estrelas. Eu sou, sei lá mais o quê. Não falou do sol, do Ravi. Ravi. Ravi, o sol, não falou. Eu sou o sol, lararira, lararara. Precisa gravar, daqui a pouco alguém grava, né, Bimala? Algum artista aí que ler o Gita vai gravar, porque grandes artistas, os maiores do mundo, se inspiram e vão se inspirar no Bhagavad Gita como ele é, né? Ah, o George Harrison gravou, né? He comes the sun, na, na, na, na. Só que ele gravou em relação a Prabhupada, né? O João Lennon, também gravou música para Krishna, né? E muitos artistas, porque Krishna é o mais famoso de todos, tá? Lê mais, fala menos, tá bom. Existem 12 Adityas, dos quais Krishna é o principal. E dentre todos os objetos luminosos que brilham no céu, o sol é o principal. É porque sem o sol nada funciona, né? Nada tem vida, nada vive. E no Brahma Sanhita o sol é aceito como a refulgência radiante do Senhor Supremo Krishna. E é considerado como um. Não te perguntei nada, mulher. Krishna Balarama Arana. Agora a mulher do Google fica respondendo sem eu perguntar, Bimala. Ainda bem que ela conhece o Gita, senão. Ela conhece todos os versos do Gita. Conhece sim. Tá, eu já parei de falar. Tá, é que me distraiu, Bimala. Então, vou repetir aqui. E no Brahma Sanhita, o sol é aceito como a refulgência radiante do Senhor Supremo Krishna e é considerado como um de seus olhos. Tá vendo? É esse olho que a gente está comentando, né? O sol é o olho de Deus. É um dos olhos, um dos incontáveis olhos de Deus. Sem o sol ninguém enxerga nada, ninguém nem vive, como eu acabei de falar, nem a vida existe, né? E a gente precisa do sol, da luz para enxergar. Nossos olhos são materiais, imperfeitos, e a gente precisa do sol para enxergar, ou de luz, né? De luz do sol, ou algum tipo de luz. Mas, como nós vimos há poucos dias, né? Krishna com suas partes, seu corpo é transcendental e ele pode enxergar com qualquer um de seus membros. E mesmo seu olho não precisa de luz, né? Não precisa de nada para enxergar. Krishna vê tudo. Deus vê tudo e não precisa de luz para enxergar, apesar de ele ser todo refulgente, auto-refulgente. Marichi, o que quer, Bimala? Que quer falar o quê? Ai, Bimala, você não é tá. O olho de Deus, é verdade. Tem aquele recado, né, das vaqueirinhas. Se você quer ainda desfrutar de ilusão, sociedade, família, amizades, amores, não olhe para os olhos de Govinda, porque ele vai flechar você. Ele vai, Krishna. Vai flechar você com os seus olhos, né? E Krishna é Madana Mohana. Krishna é o cupido personificado. Ah, meu amigo, se você olhar para os olhos de Govinda, acabou a sua vida material, você vai se apaixonar por Deus, você nunca mais vai amar ninguém a não ser Deus, e aí pode despedir da vida material, de sociedade, família, amizades, amores, porque você não vai amar mais ninguém além dele. Claro, isso é eternamente bom, né? É ruim para quem quer continuar iludido, quem quer continuar dormindo na vida, no colo da bruxa maia da ilusão e sonhando com isso, com aquilo, né? É ruim para essas pessoas, né? Esse é o recado das vaqueirinhas, né? Não olhe para os olhos de Govinda. Se você quer continuar iludido, desfrutando, tem que repetir o recado para ninguém se enganar, né? Se você... Não vou falar essas... Bímola, você... Ai, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Tá, vai outro recado para quem quer continuar iludido. Tá bom, outro recado das vaqueirinhas. Elas falam isso. Tá, vou repetir. Oh, providência, por que que você tem que ser tão cruel? Você une as pessoas que se amam e antes que elas satisfaçam seus desejos, você as separa. Isso é como uma brincadeira de criança, não faz sentido nenhum. São altas filosofias. Tá, pode continuar? Você que está inventando agora, Bimala. Tá, vou continuar aqui. Mariti é a divindade que controla os espaços celestiais. Entre as estrelas, a lua é muito proeminente à noite. E desse modo, a lua representa Deus, Krishna. O maluco beleza não falou nem do sol nem da lua, né? Nessa música do Gita, pelo menos, né, Bimala? Eu sou a luz das estrelas. Krishna é tudo. Krishna é tudo. Tá, já parei de falar. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita. É o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Esse livro está de graça no nosso site, na segunda linha. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você encontra várias opções do Gita para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. Está passando aí, ó, Livros de Prabhupada. Você clica aí, vou clicar aqui. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo. Já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu aqui a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. A próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. O que nós vamos fazer, Bimala? Ah, vamos ler sobre o aniversariante deste dia 20. Isso mesmo. Ah, 22. Vixe, dia 20 já foi. Então, neste dia 22, quem está fazendo aniversário é Dhananjaya Pandita. E para você conhecer um pouquinho mais sobre esse associado íntimo de Deus, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma pequena biografia. O Sri Chaitanya, o livro, né? Sri Chaitanya Bhagavata descreve Dhananjaya Pandita como Vilakshana Mahanta, que em português é tendo todas as características de uma grande personalidade. Ele tomou parte nos passatempos de canto e dança público de Hare Krishna em Navadvipa do Sr. Gaurachandra, antes de se mudar para Vrindavana por ordem de Mahaprabhu. Carregando apenas uma garrafinha de água, mas permanecendo absorto em amor por Deus, Shri Krishna e Shri Chaitanya, ele viajava extensamente e pregava o amor a Deus. Estabeleceu as formas de Deus no altar, Gauranitai, Shri Gopinatha e Damodara. Nos passatempos eternos de Deus, ele é Vasudama, um dos vaqueirinhos do Senhor Balarama. O seu túmulo sagrado, Samadhi, está na área dos 64 Samadhis, 21,74. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora só resta glorificar esse associado íntimo de Deus, esse vaqueirinho do Senhor Balarama. Shri Vasudama ki jai, Dananjaya Pandita ki jai. Bom, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4. Deixa eu fechar isso aqui, canto 4, capítulo 24. Canções, não, entoando a canção cantada pelo Senhor Shiva. Paramos aqui nesse verso onde o Senhor Shiva falou, né? Meus queridos príncipes, sob a forma de uma oração, acabo de delinear o sistema de yoga do cantar do santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Todos vós deveis colocar este importante verso em vossas mentes e prometer guardá-lo para que vos torneis grandes sábios. Agindo silenciosamente como grandes sábios, atentos e reverentes, deveis praticar este método. No sistema de Hatha Yoga é preciso praticar exercícios corpóreos, dhyana, dharana, asana, meditação e etc. É preciso também sentar-se num lugar em postura específica e concentrar o olhar na ponta do nariz. Tantas são as regras e regulações para o sistema de Hatha Yoga que é praticamente impossível executá-lo nesta era. O sistema alternativo de Bhakti Yoga é muito fácil, não apenas nesta era, mas também foi em outras eras, pois este sistema de yoga foi advogado há muito tempo pelo Senhor Shiva, que o aconselhou para os príncipes, filhos de Maharaja Pratinabharisha. O sistema de Bhakti Yoga não foi introduzido recentemente, pois mesmo as cinco... Calma, estou ladinhando a página... Há 5.000 anos atrás, o Senhor Krishna recomendava esta Bhakti Yoga como a yoga mais elevada. Como Krishna disse a Arjuna no Bhagavad Gita 6.47, capítulo 6, verso 47. Então, quantas vezes Krishna já falou o Bhagavad Gita? Já falou o Bhagavad Gita há zilhões de anos atrás, depois repetiu há 40 milhões de anos atrás ao Deus do Sol. Tá, lê o verso, tá bom. Yoginam api sarvesham madgatinam taratmana shradavam bhajate jomam Samedyuktatamo Mata, em português, de todos os yogis, aquele que sempre se refugia em mim com grande fé, adorando-me com transcendental serviço amoroso, está muito intimamente unido a mim em yoga e é o mais elevado de todos. Está vendo? O Bhakti Yoga. O maior de todos os meditadores. Quem pode meditar em Deus 24 horas? Só mesmo o verdadeiro devoto de Deus. Só aquele que ama Deus, só aquele que se tornou um amante de Deus. O yogi mais elevado é aquele que pensa constantemente em Deus, Krishna, dentro de si mesmo e canta as glórias do Senhor Krishna. Em outras palavras, este sistema de Bhakti Yoga tem existido desde tempos imemoriais e agora continua com esse movimento para a consciência de Krishna. A palavra Munivrata é significativa a este respeito porque aqueles que estão interessados em avançar na vida transcendental devem ser silenciosos. Silêncio significa apenas falar dos passatempos eternos de Deus, Krishna Katha. Este é o silêncio de Maharaja Ambarisha. Prabhupada cita um verso aqui e explica que o rei Ambarisha mantinha a sua mente sempre fixa nos pés de lótus do Senhor Krishna e só falava a respeito dele, Krishna. Bhagavatam 9.4.19. Devemos também aproveitar esta oportunidade na vida para nos tornarmos tão bons como grandes santos, simplesmente por não conversarmos desnecessariamente com pessoas indesejáveis. É o que mais tem, população indesejável. Devemos ou falar de Krishna ou cantar Hare Krishna indefectivelmente. Isto se chama Munivrata. A inteligência deve ser muito aguda e deve sempre agir em consciência de Krishna. As palavras etat abhyasata drita indicam que se alguém receber estas instruções de um mestre espiritual com muita reverência e as praticar corretamente, verá que este processo de Bhakti Yoga é facílimo. Como já foi explicado, né, pelos grandes mestres, é simples para quem é simples, mas é complicado para quem é complicado. O Senhor Brahma, o mestre de todos os criadores, foi o primeiro a recitar-nos esta oração. Os criadores, liderados por Brigo, instruíram-se nestas orações porque desejavam criar. O Senhor Brahma foi criado pelo Senhor Vishnu. Depois, o Senhor Brahma criou o Senhor Shiva e outros grandes sábios, liderados por Brigo Muni. Estes grandes sábios incluíam Brigo, Marite, Atreya, Vashishta e outros. Todos estes grandes sábios estavam encarregados de procriar população. Uma vez que não havia muitas entidades vivas no início, Vishnu confiou a Brahma o encargo da criação e Brahma, por sua vez, criou muitas centenas e milhares de semideuses e grandes sábios para continuarem a criação. Ao mesmo tempo, o Senhor Brahma divertiu a todos os seus filhos e discípulos, recitando as orações agora recitadas pelo Senhor Shiva. A criação material significa ocupação material, mas os envolvimentos materiais podem ser neutralizados se nos lembramos sempre de nossa relação com o Senhor Krishna, conforme ela se descreve nestas orações recitadas pelo Senhor Shiva. Dessa maneira, podemos permanecer constantemente em contato com a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Assim, apesar de nossa ocupação na criação, não podemos nos desviar do caminho da consciência de Krishna. O movimento para a consciência de Krishna, a ISKCON, destina-se especialmente a este propósito. Fazer, né, os seus seguidores não se desviar de Deus. O que mais tem é gente desviando gente de Deus, ou afastando as pessoas de Deus. Mas o Hare Krishna não, o Hare Krishna faz ao contrário, ele aproxima as pessoas de Deus, ele não desvia as pessoas de Deus. Neste mundo material, todos se dedicam a algum dever ocupacional. Tá, Bimala, tem uma vírgula, vou prestar atenção. Neste mundo material, todos se dedicam a algum dever ocupacional em particular, que é prescrito no sistema que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais. Sacerdotes brâmanas, governantes kshatriyas, comerciantes vaixas, e classe baixa, shudras, trabalhadores, artistas. E né, bom, nessa era só nasce classe baixa, né? Só nasce artista. Todo mundo faz arte. Arte de todos os tipos, Bimala. É, classe baixa. Os artistas são classe baixa. Ou seja, nós todos que nascemos em Kali Yuga. E todos se dedicam a seus deveres ocupacionais, mas se todos se lembrarem de seu primeiro dever, manter-se em contato constante com a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, tudo será exitoso. Se alguém simplesmente executa as regras e regulações do sistema que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais, no papel de sacerdote brâmana, de governante, comerciante ou trabalhador, e mantendo-se ocupado, não se lembra de sua relação eterna com o Senhor Krishna, sua função e atividades, bem como seus deveres ocupacionais, serão mera perda de tempo. É como está acontecendo no mundo, né? Na Índia, pelo menos, que usa esse sistema de castas, mas sem colocar Deus no centro. Aí não tem jeito de dar certo, aí não tem como dar certo. O sistema é perfeito, o sistema de castas é completo e perfeito porque foi feito pela pessoa completa e perfeita. Mas, sendo usado de forma errada, é como o Prabhupada explica aqui, ó, é mera perda de tempo. Aliás, tudo que você fizer, acreditar, pregar, viver, se isso não reviver o seu amor eterno adormecido por Deus, você está inutilmente perdendo o seu tempo. Prabhupada já explicou isso também. Aliás, Prabhupada explicou tudo, né? Krishna falou tudo e Prabhupada explicou tudo, e a gente aqui só repete. Confirma-se isto no primeiro canto do Shrimad Bhagavatam 1.2.8. Vou ler a tradução, Prabhupada citou o verso. A conclusão é que, mesmo que alguém esteja atarefado, desempenhando o seu dever ocupacional, sua função em consciência de Krishna não precisa ficar prejudicada. Basta que ele pratique o serviço prático e amoroso a Deus de ouvir e cantar e lembrar de Deus, Krishna. Ninguém precisa abandonar o seu dever ocupacional, como se afirma no Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 46. Jata pravritir bhutanam. Não é só para falar, tá bom. Jata pravritir bhutanam. Jena sarvam idam tatam. Sva karmana tam abhyarcha. Siddhim vindati manava. Adorando o Senhor Krishna, que é a fonte de todos os seres e que é onipenetrante, o homem pode, no cumprimento de seu próprio dever, alcançar a perfeição. Puxa vida, hein? A tradução desse verso, Bimala. Adorando o Senhor Krishna, que é a fonte de todos os seres e que é onipenetrante, o homem pode, no cumprimento de seu próprio dever, alcançar a perfeição. Qualquer pessoa pode continuar desempenhando o seu dever ocupacional, mas sem deixar de adorar a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, como o Senhor Shiva prescreve aqui. Assim ela alcançará a perfeição em sua vida. Prabhupada cita uma linha do Bhagavatam 2.13 e explica que devemos continuar desempenhando nossos deveres ocupacionais. Porém, se procurarmos satisfazer a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, através de nossos deveres, então nossas vidas serão perfeitas. Esse é o segredo do sucesso, né? Satisfazer Deus. O segredo do fracasso? Fazer qualquer outra coisa. Tá bom, vamos parar aqui então. Ah, é para ler? Tá bom, então vamos ler e parar. Quando o Senhor Brahma ordenou a todos os Prajapatis, os progenitores da humanidade, que procriassem, nós cantamos essas orações em louvor à Suprema Personalidade de Deus e nos livramos inteiramente de toda a ignorância. Assim, fomos capazes de procriar diversas classes de entidades vivas. Bom, gente boa, essa coleção Shrima Bhagavatam está à sua disposição na loja Hare Krishna, não. No nosso site, krishnafm.com.br, isso mesmo. É, nós vamos mandar para lá, nós vamos linkar para lá. Oh, nós vamos linkar, hein? Poxa vida, hein? Que incrível, hein, Bimala? É, então, essa coleção está de graça no nosso site. Você entra agora na krishnafm.com.br. Que na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. Está passando aí, ó, Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Aí já você clica aí que você já vai ver aí, você já vai encontrar o primeiro canto, o segundo canto e o terceiro canto. Já estão completos, né? Nós vimos no programa passado, Bimala. Já está aí, você pode já adquirir essa coleção ou começar a adquirir. Você pode pegar os livros todos juntos, separados. Então entre agora na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É só clicar nessa foto aí. Se você não achar o link, fala com a gente passa para você. Aí você já encomenda a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, ou Puranam, o livro Krishna. Tá vendo, Bimala? Você faz eu errar tudo aqui, ó. O livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshaman. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Pahimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Onde nós paramos, hein? Calma. Calma que o Brasil é nosso. Nada é nosso. Nem o nosso corpo é nosso. Não tem, a única coisa que a gente tem é o direito de pensar, a liberdade, né? Até a liberdade não é nossa, não, foi dada a liberdade, né? De pensar, sentir e desejar. Tá bom, já parei de falar, deixa eu salvar aqui, Bimala. É onde nós paramos aqui, hein? Quando a matéria permaneceu não decidida, eles estavam querendo escolher uma pessoa para ser homenageada, para receber a primeira adoração, né, na cerimônia de Rajasuya, nesse grande sacrifício de Rajasuya. Quando a matéria permaneceu não decidida, Sahadeva começou a falar em favor do Senhor Krishna. Ele disse: Senhor Krishna, o melhor entre os membros da dinastia Jadu e o protetor de seus devotos é a personalidade mais exaltada nesta assembleia. Por isso eu acho que a ele deve, sem nenhuma objeção, ser oferecida a honra de ser adorado primeiro. Embora semideuses tais como o Senhor Brahma, Senhor Shiva, Indra, o rei dos planetas celestiais e muitas outras grandes personalidades estão presentes aqui nesta assembleia, ninguém pode ser igual ou maior que Krishna em termos de tempo, espaço, riquezas, poder, reputação, sabedoria, renúncia ou qualquer outra consideração. Qualquer coisa que é considerada opulenta está presente originalmente em Krishna. Da mesma forma como uma alma individual é o princípio básico do crescimento de seu corpo material, similarmente Krishna é a superalma desta manifestação cósmica. Nossa, bagunçou tudo aqui. Não foi diminuir a letra, Bimala. Tá aqui. Não é para mexer enquanto está lendo. Tá bom, sim senhora, agora aprendi. Todos os tipos de cerimônias ritualísticas védicas, tais quais a execução de sacrifícios, oferendas de oblações ao fogo, o canto de hinos védicos e a prática de yoga mística, todas são destinadas à realização de Krishna. Se alguém seguir o caminho das atividades lucrativas ou o caminho da especulação filosófica, o destino último é Krishna. Todos os métodos de autorrealização fidedignos são destinados à compreensão de Deus, Krishna. Damas e cavalheiros, é supérfluo falar sobre Krishna, porque cada um de vocês, personalidades exaltadas, conhece o Supremo Brahman, Senhor Krishna. Para quem não existem diferenças materiais entre corpo e alma, entre energia e energético, ou entre uma parte do corpo e outra. Porque todos são parte e parcela de Deus, Krishna. Não existe diferença qualitativa entre Krishna e todos os seres vivos. Tudo é uma emanação das energias de Krishna. As energias material e transcendental, as energias de Krishna são iguais ao calor e luz do fogo. Não há diferença entre a qualidade do calor e luz e o fogo em si. Também, Krishna pode fazer tudo o que ele desejar com qualquer parte de seu corpo. Nós podemos executar uma ação particular com a ajuda de uma parte particular de nosso corpo. Contudo, ele, Krishna, pode fazer qualquer coisa e tudo com qualquer parte de seu corpo. É por isso que Deus é absoluto, né? E porque seu corpo é pleno de conhecimento e bem-aventurança em eternidade, ele não se submete aos seis tipos de mudanças materiais: nascimento, existência, crescimento, ação lucrativa, declínio e desaparecimento. Não forçado por qualquer energia externa, ele é a suprema causa da criação, manutenção e dissolução de tudo que existe. Pela graça de Krishna somente, todos estão dedicados à prática de religiosidade, o desenvolvimento das condições econômicas, a satisfação dos sentidos e, ultimamente, o alcance da liberação do cativeiro material. Esses quatro princípios da vida progressiva podem ser executados pela misericórdia de Krishna somente. Ele deve, por isso, ser oferecido com a primeira adoração deste grande sacrifício, e ninguém deve discordar. Da mesma forma que por aguar a raiz, o aguar dos troncos, galhos, folhas e flores está automaticamente realizado, ou igual a suprir alimento ao estômago, a nutrição e metabolismo de todas as outras partes do corpo são automaticamente estabelecidos. Ao oferecer a primeira adoração a Krishna, todos os presentes neste encontro, inclusive grandes semideuses, ficarão satisfeitos. Se alguém for disposto caridosamente, será muito bom para ele dar caridade somente para Krishna, que é a super-alma de todos. Sem importar seu corpo particular ou personalidade individual, todos devem fazer isso. Krishna está presente como a super-alma em cada ser vivo, e se nós pudermos satisfazê-lo, então automaticamente todo ser vivo se torna satisfeito. Poxa vida, hein? Que discurso, hein, Bimala? Sahadeva era afortunado por conhecer as glórias de Deus, Krishna, e depois de descrevê-las em breve, ele parou de falar. Depois que esse discurso foi transmitido, todos os membros presentes na Assembleia do Grande Sacrifício aplaudiram e confirmavam as palavras dele continuamente por dizer: tudo que você disse é completamente perfeito. Tudo que você disse é completamente perfeito. O rei Yudhishthira, depois de ouvir a confirmação de todos os presentes, especialmente os sacerdotes brâmanas e sábios eruditos, adorou o Senhor Krishna de acordo com os princípios reguladores dos mandamentos védicos. Primeiro de tudo, o rei Yudhishthira, junto com seus irmãos, esposas, filhos e outros familiares e ministros, lavou os pés de lótus do Senhor Krishna e borrifou a água em suas cabeças. Depois disso, ao Senhor Krishna foram oferecidos vários tipos de roupas de seda em cor amarela, montes de joias e ornamentos que foram presenteados perante ele para o seu uso. O rei Yudhishthira sentiu tanto êxtase por honrar Krishna, que era seu único objeto louvável, que lágrimas escorriam de seus olhos, e apesar de querer muito, não conseguia ver o Senhor Krishna muito bem. O Senhor Krishna foi assim adorado pelo rei Yudhishthira. Naquela hora, todos os membros presentes naquela assembleia se levantaram com as mãos postas e começaram a cantar: Jaya, Jaya, Namaha, Namaha. Quando todos se juntaram para oferecer suas respeitosas reverências a Krishna, houve uma chuva de flores do céu. Naquele encontro, o rei Shishupala também estava presente. Ele era um inimigo declarado de Krishna por muitas razões, especialmente porque Krishna roubou Rukmini da cerimônia de casamento. Por isso ele não pôde tolerar tanta honra para Krishna e glorificação de suas qualidades. Ao invés de ficar feliz ao ouvir as glórias do Senhor Krishna, ele ficou muito irado. Quando todos ofereceram respeito a Krishna por se levantarem, Shishupala permaneceu em seu assento. Mas quando ficou furioso por Krishna ser honrado, Shishupala levantou subitamente e com sua mão levantada começou a falar muito fortemente e destemidamente contra o Senhor Krishna. Ele falou de tal forma que o Senhor Krishna podia ouvi-lo muito distintamente. Damas e cavalheiros, eu posso apreciar agora a declaração dos Vedas que, depois de tudo, tempo é o fator predominante. Apesar de todos os esforços ao contrário, o elemento tempo executa o seu próprio plano sem oposição. Por exemplo, alguém pode tentar o seu melhor para viver, mas quando a hora da morte chega, ninguém pode impedi-la. Eu vejo aqui, apesar de haver muitas personalidades exaltadas presentes nesta assembleia, a influência do tempo, que é tão forte que vocês foram desviados por essa declaração desse rapaz que falou tolamente sobre Krishna. Há muitos sábios eruditos e pessoas mais velhas presentes, mas mesmo assim aceitaram a declaração de um menino tolo. Isso quer dizer que, pela influência do tempo, mesmo a inteligência dessas pessoas honráveis que estão presentes nesta reunião pode ser mal direcionada. Eu concordo plenamente com as pessoas respeitáveis que estão presentes aqui, que elas são competentes o bastante para selecionar a personalidade que pode ser adorada primeiro, mas eu não posso concordar com a declaração de Sahadeva, que falou de forma tão elevada sobre Krishna e recomendou que Krishna é adequado para aceitar a primeira adoração no sacrifício. Eu posso ver que nesta reunião há muitas personalidades que se submeteram a grandes austeridades, que são altamente eruditas e que executaram muitas penitências. Pelo conhecimento e direção deles, eles podem liberar muitas pessoas que sofrem as dores da existência material. Há grandes sábios aqui cujo conhecimento não tem limites, e também muitas pessoas autorrealizadas e sacerdotes brâmanas também. E por isso eu acho que qualquer um deles podia ter sido selecionado para a primeira adoração, porque eles são adorados até mesmo por grandes semideuses, reis e imperadores. Eu não entendo como puderam selecionar esse menino pastor de vacas, Krishna, e deixaram de lado todas essas grandes personalidades. Eu acho que Krishna não é melhor do que um corvo. Como ele pode ser adequado para aceitar a primeira adoração neste grande sacrifício? Nós não podemos nem mesmo determinar a qual casta Krishna pertence ou qual é o seu dever ocupacional agora. Na realidade, Krishna não pertence a nenhuma casta, nem tem que executar nenhum dever ocupacional. É afirmado nos Vedas que o Supremo Senhor Krishna não tem nada a fazer como seu dever prescrito. Qualquer coisa que tenha de ser feita em seu interesse é executada por suas diferentes energias. E Shishupala continuou: Krishna não pertence a uma família elevada. Ele é tão independente que ninguém sabe os seus princípios de vida religiosa. Parece que ele está fora da jurisdição de todos os princípios religiosos. Ele sempre age independentemente, sem se importar com as leis e princípios reguladores védicos. Por isso, ele é desprovido de todas as boas qualidades. Shishupala indiretamente elogiou Krishna ao dizer que ele não está dentro da jurisdição da lei védica. Isto é verdade, porque ele é a suprema personalidade de Deus. Que Krishna não tem qualidades significa que Krishna não tem qualidades materiais. E porque ele é a suprema personalidade de Deus, ele age independentemente, sem se preocupar com convenções sociais ou princípios religiosos. Shishupala continuou: sob essas circunstâncias... Shishupala vai continuar no próximo programa. Tá bom, meu. Ele vai ver o que ele vai arrumar. Imagina desafiar Deus. Ele não sabe que nada nem ninguém pode se opor a Krishna, porque sempre é feita a vontade de Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Mas ele vai descobrir isso da pior maneira. Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está de graça no nosso site para você. Isso mesmo, você entra na krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, está passando aí, ó, Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde tem essa história também, com todos os detalhes. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Depois o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo, e agora sim apareceu o livro Krishna,